Eri sapaz, creia nele. Se queres o amor, creia nele. Se queres a vida, creia nele. Pois ele é a razão do meu viver. Queres a paz? Creia nele. Se queres o amor, creia nele. Se queres a vida, creia nele.